Atlanta, you check if I ask you. Salve Salvador, um bom dia, Gono Ben 30 avisando para a Foxtrot Patac. 30, prossegue via Alfa. Me chama antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, Gono Ben 30. Decolado aos 37, controlando 208. 208, tá pronto. Patrulha azul 9979. 9979, contato da decolagem do 360, sede da EL. Da EL 360, pode coordenar com o centro pro Adbrid? Guarde coordenação. Estamos no livre ascensão nível 100. Acendendo agora 100. Ona 648, o identificação, só autorizado chega na Mari. Ajuste 1096, vista para nível 050. Vai Mari, com o número 48. Três horas ingressa via Juliette para o 04. E 5-4-1-4, aciona a identificação. Quatro, contato radar 57 milhas, sudoeste de Salvador, na presente Voimar, e o ajuste 1096, reporte para descida. 5221, me chame Centro Recife, 1260, alternando 1288. Turno 648, deturação para final do procedimento ILS, por via esquerda para o 050. Seu limite é o curso do localizador, turno 648. I contact Recife Center and I don't have, I have your flight plan but I don't have your SCALC number. And I contact Recife Center to solution this problem. Just a minute, please. Okay. Cleared to Miami, flight level 340, runway 10, Momo departure, Frotti transition, correction, Momo departure, flock transition, at departure, turn left, SCALC, I don't have your number, and control 120 this runway. Deturação para sinal do procedimento ILS X-Rista 28, curve à direita para o 080. Direita para o 80, gol na 648. Just a minute for push, your first array upper Zulu 20, ok? Gol no 648, copiou o controle? Já assisti no 028. Gente, copiou a vetoração para final do procedimento? Afirmativo, para o 80, não é isso? Afirmativo, para o 80. R6250, informa o pistinho usa agora em Salvador, pista 28, chegada a Cari. Está presente e vê se mantém o nível 070, ajuste no 0 no meio. Confirme? Quem? Aeronave selecionando para o controle? Pushback, acionamento de semitáxi. Agora 28 está autorizado a chegar na CARI. Chegar na CARI na Flor de Dael, 6250. 39 na escuta. Você vai, por gentileza, coordenar com os operadores aí, vai fazer o push de modo que o senhor fique na que a cauda da aeronave fique na Taxiway Índia. A operação agora é com a pista 28, permanece o perfil da saída da Eule da Bridge, porém com curvas pela esquerda após a decolagem, ok? Azul 9979, chame Centro Recife, 1251, alterna 13395. O 4 no 4, deturação para sequenciamento, curva direita para o 090. Seu limite será a radial 1180 de Salvador. Direita 090, limite é 180 de Salvador, está no ponto de descida. Trip 5414, se mantém em nível 1910. Somente. Quer dizer, inscrito. 5414. Recife Center, don't clear your flight plan and I need to. I need to clear to fly your flight plan for to Recife, okay? American 238. Trip 5414, desse mantém nível 060. Para o 060, trip 5414. 1648, desço para 2000 pés, ajuste no 016. Voo 1621, me informo o piscinho agora em Salvador 28, está autorizado a chegar de 20. Desce, mantém nível 080, ajuste no 096. Hello? Clear to push, come for taxi, please. For information, the runway to be will be 28 and the part will be Momo Flocky, but after take off you turn it right. Oceaner 6250, confirme sua velocidade indicada. Tá, 3304, controle. Centro Recife na 260, Fernando 1 na 288. Tipo 54 no 4, desça e mantenha 3 no peito. American 238, you are clear to push and you'll be told until gate 08 and then you're clear to start, okay? Voo 6621, desce na proa de Alagoinha, após irá executar a chegada de pista. Após Alagoinha, chegada e pista. O Gol 621 está ciente que o NDB de Alagoinha está fora de operação? Gente. Gol 648 do presente, curve à esquerda para o 070. 995, altimetro marca 1016. Coordena com a equipe de solo, vai efetuar o push de maneira que o senhor fique na, a sua cauda fique na Taxiway Índia. A operação agora é com a pista 28, permanece o perfil da saída Arbor, transição Elefa, porém mantém pro após decolagem aguardando instruções do controle. Né? 6250, desça para 4 mil pés, ajuste no 016. Me chama quando pronto para o táxi, tá? Sam 3896, senhora identificação, está autorizado a chegar na CARI, vizinhos agora em Salvador 28. Desse mantém nível 120, ajuste no 016. Doutora Câmara, por gentileza, meu nome é assim. Após Cario. Está presente, Cario, 5414. Gol 1648, após CARI, voo USAN, está autorizado a chamar o procedimento ILS, é que é posto utilizado. Está na prova 70, eu sento a 2.0. Gol 1648, assuma a navegação 8 milhas sudeste de Salvador, voo na prova de CARI, após CARI USAN. CARI, CARI USAN, gol 1648. Esse Bravo Ice, frequência de Salvador. O número 65, pronto, cópia. Está autorizado para Guarulhos, 360 é o nível. Decolada 190, com o perfil da saída da El, Leda, Bridge. Hoje intercepta pelo Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5063, o transponder no 20, decimal 8, é a frequência do controle. Não, comandante, a pista em uso é a 28 e após a decolagem, curva à esquerda, permanece da El Leda Bridge. O chamado está correto, me chama quando pronto para o posto, confirme a posição que se encontra. T54 no quadro, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 090. Seu limite será 1 a 5 milhas nessa proa. Direita 090, limite 1 a 5 milhas nessa proa, 54. Juliette Tango Zulu, confirme seu chamado de pouso e será manter suas regras de voo no nível 1 a 00. Juliette Santos do Lu, nível 080 como sinal, chame centro Recife, 12685, alternando no 2545. Verme a 250, confirme sua velocidade indicada. 250. A gente reduza para 210 nós, número 3 na aproximação. Cinco quatro no quatro, desça para 2.000 pés. 2.548. Quatro oito. Gol 648, completa aproximação, chame torre 1995. Torre Salvador, bom dia, 648. O localizador da pista 28, a comenta passando a fusão. Para 2.000 pés. 2.000 pés, 514. 8 mais. Quando estiver embaixo, esse malo, gol na 643. Primeiro, 330, 514. 1621, eu desço para 3000 pés, ajuste 1096. 3000 pés. Tenerife 6250, confirme sua velocidade indicada. Ah, conforme instruído, 2 a 9. 8 mais. Eu reposo na 28, no 648. No 648, confirmando, tá visual com campo? Confirmativo. Gente, grato. 6311, decolado aos 56, controlando 208. 208, como dia 13. A Golf, hold point to 118, to small 95, altimeter around 016, Mercator 38. Então para a pista 2. Leste reduzindo 1709, voo número 2. Controle Salvador, bom dia, Xenerme 319. O Xenerme 6250, reduza para 1709, número 4 na pista. Reduziu, Xenerme. Localizador, 35414. Oceaner 6311, contato radar na decolagem nível 360, saída da EL. Saída da EL 360, 639. Oceaner 6311, inicialmente restrito a nível 100. Restrito no 00, 6319. 5414, no localizador. 5414, complete a aproximação, chame torre 118, adicional 95. 1895, boa. Salvador, bom dia, Felipe 5414 no localizador. Bravo Delta, livre cruzamento. Reporta pronto para o correção. Livre cruzamento, Quebec, Mike Lima, na Lima chama Sol, Lima da Zona 9. Firmando trip 5414. Afirmo, senhor, no localizador. Gente, reporte trem checado, vento 220 graus, 09 mais. Vamos lá com trem checado, 5414. Oceaner 6250, desce para 3000 pés. Ajuste 1-0 no meio. Aguarde para descer. Solo aos 59, primeira esquerda, próxima esquerda, mantendo o ponto de espera da ataque Sui Delta, aguardando autorização do solo para ingressar via Alfa. Solo em 121 decimal 9. Para a esquerda, Delta, aguardando autorização para prosseguir via Alfa 648, livrando 219. Para sequenciamento, mantenha-se na presente proa. Seu limite será o curso do localizador. Até a proa, o 6250. 35414, na final, com o embaixado checado. 35414, livre pouso 10, vento 1, correção 2, 00 graus, 10 nós. Cheque o trem. Trem embaixado checado. Livre pouso 28, vento 2, 00 graus, 10 mais. Livre pouso 5414. Oceaner 6311, informa o tráfego em uma posição de 10 horas, 3.8 milhas, como Nordeste 1, Airbus 321, está mantendo o nível 120 restrito. Gente, 139 no tráfego do sistema. 6319 autorizado direto bridge. Dando bridge, 6319. Maintain hold point over runway 28. Ele é de Zulu, reposta 31. Reportaremos, 621. Chanel 6319 no tráfego ultrapassado, livre extensão nível 360. São 3896, tráfego esperado, desse mantenha 4000 pés, ajuste no 016. Navidade está autorizado, contorno é alface até o pátio 3, reporte ingressar ao pátio 3. O gol no 648, vai manter a posição, vai aguardar a instrução para prosseguir no táxi. Eu tenho um Charlie 402 que vai ingressar no pátio 3, o táxi dele é rápido. Assim que ele ingressar no pátio 3, o senhor pode prosseguir via Juliette para o 08. Guardando outra pro, para o Loki, a 250 já está 3 milhas para interceptar. Sente, o Chanel 6250 ainda está sob vibração. E mantém 2-2, tá? 3-8-5-9. 6.6 milhas, um Boeing 738 em descida para 2 mil pés. Fechou. A Chanel 6250 para interceptar o localizador com descida para o A310, descida para 2 mil pés e forma estabilizar. Portará, é 2-0. 1-9. Zero no meio. 3 mil, zero no meio. Ano 3859. 5414, ingressa via Alfa Kilo, pátio 3, posição 04 no pátio 3. Maintain hold point runway 28. Maintain hold point for runway 28, runway 28. This is small 95. 1895, go ahead, middle. Chanel 6318. 1-1-8-9-5. 9-5, obrigado. Controle é o... São 3-8-9-6, prossiga. Desculpa, governo 2-1, baixado travado, estabilizado na final. Livre pouso, pista 2-8, vento 2-0-0-0-0-9-9. Livre pouso, pista 2-8, grato, 2-1. 3-8-5-9, decolado ao 0-3, controle no 2-0-8. 2-0-8. Olha aí, Salvador. SAM 3859, decolado, perfil da Arbor. SAM 3859, contato radar na decolagem nível 360, saída A. 360, SAM 3859. O Chanel 6311, no chame centro Recife, no 251, alternando no 3395. Volume 21? 200 graus 089, esse é o vento que temos aqui na City. Obrigado. 1-9-9-3-3-9-5. 8-9-6, necessita manter essa proa por aproximadamente quantas milhas? São 3-8-9-6, sente, você descida para 2 mil pés. 6250, complete a aproximação, chame torre 1-9-8-9-5. 8-9-5. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6250. 6250, continue a aproximação, agora na informação de pista livre. Ano 621 da Gol, seu solo 04, libere à esquerda via Taxiway Delta, solo em 12119, mantenha o ponto de espera da Taxiway Delta, aguardando autorização para ingressar via Alfa, solo em 12119. vira na Delta, chama. Então, 386, autorizado, sinal de procedimento ILS do Lua, reposto autorizado. Do Lua, reposto. 6250, Doxanin, não escuta? Prossiga. Cheque o trem, livre pouso, pista 28, vento 200 graus 079. Poderia confirmar o vento? 200 graus 079. Prossiga, informa aqui na aproximação final 19,9 de cauda. 19,9 de cauda, confirma? Poxa, o 17 agora, entre 19 e 17, há 3 milhas atrás, 25,9 de cauda. Ciente. O transponder no 208, controle. 6250, livre pouso, pista 28, para nós o vento é 210 graus, 11 nós. Poxa, obrigado. Manda pro táxi, o acionamento tá a critério. Papa o meu uísque, bravo uísque, ele separa 3 mil países. Ajuste 1-0 no meio. Vai prosseguir via Pátio 3, entre a primeira direita, prossegue Pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, quando no ponto de espera, Torre 1, 9,95, altímetro 1016. Via Juliette para o 09. Now from wait, runway 28, waiting for clearance to take off. Okay, sir, line up and wait, runway 28, American 238. É 250, Doxanen, solo 08, libera a esquerda, via Taxway Charlie, agilizando, por gentileza, nos chame solo no 219, aguardando autorização para ingressar, parte principal, manter a posição na Taxway India. Você vai agilizar, chama solo 219. Leonardo 209, Oxana 6250. Ingressa via Índia, vai para o 02. Você pode confirmar, por gentileza, o componente de causa no final da 10, por favor? Clear to take off runway 28, wind 220 degrees, 10 knots. Clear to take off 28, mark 238. Confia, por gentileza. 389 meia, estabilizaram? Mais estabilizar, alta 389 meia, visual, contínuo. Tente completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, tenha conta mais. Papa Romeu, uísque, bravo, uísque, disse para 2010, autorizando sinal de procedimento ILS do U, reposto estabilizado. Salvador, boa tarde. Bom dia, tá 3896. 3896, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando, 3896. Violeta Ilhéus. American Line 238, airborne at 11, departure control frequency 121, decimal 8. 08, American 238, ciao. 120, decimal 8, departure control. Yes, sir. Departure American 238, leaving 2000. American Line 238, radio contact on departure. Climb to flight level 340, moment departure. 340, American 238. Cheque o trem, livre pouso, pista 28, vento 2, 10 graus, 0,612, é nóis. Livre pouso, 28, tá, 3896. Cheque o trem, 3896. Baixar pra lá. Seguinte, grato. Oi, bom dia, Gol, não ame assim, pô. Ponto espera 28, tá pronto, visual com R2, então. Ciente, mantém ponto espera da 10, da 28, aguardando. Mantém, Gol, não ame assim. Visual ILS, pista 28, esse pra Luiz. Whisky Bravo, Whisky, complete a aproximação, chame torre 19895. Obrigado, viu? Bom dia, 1895. Tem 90. Anima tem gol, 96. Alô, Tony Salvador, bom dia, Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky, estável, aliás, pista 28. Gente, continue a aproximação, aguardo informação de pista livre. Ó, calma. Tá 3896, seu solo aos 13, libera a esquerda, via taxiway Charlie, solo 1219. 96 na escuta. 96, solo aos 13, libera a esquerda, via Charlie, solo 1219. Bono 094, a sua identificação está autorizada a chegar a CARI. Desce e mantenha nível 120. Ajuste 1096. Da CARI, que senhor de Salvador, agora está 28. Desce e mantém nível 120. Uno 165, vento 2, 20 graus, 08 nós, livre decolagem, pista 28. Livre decolagem, Uno 165. Seja bem-vindo, bom dia, tanque civil em Índia, parte posição 05. Whisky Bravo Whisky, cheque o trem, livre pouso 28, o vento 200 graus, 109. Baixou e travou as rodeiras, Whisky Bravo Whisky, livre pouso. 1165, 5, decolado aos 15, controle no 208. 1208, gol 1165. Controle ao gol 1165. Gol 1165, contato radar na decolagem, nível 360, saída da L, seu mês, restrita 100. Saída da L, restrita 100, gol 1165. Bravo Delta Lima tem cabeceira 28. Whisky Bravo Whisky, seu solo azul no meia, ele pista pela esquerda, chame solo em 121 decimal 9. 1660, prossiga. 6.85, enable 125.45. 10-0, autorizado Recife, nível de voo 370. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita após decolagem, saída Puca, Jamucaju. Responde 5071, controle de Salvador 120 decimal 8. O nome 30, cotejamento correto, aguarde para o posicionamento. Gol 1094.2. Informa que sim, usa agora em Salvador 10. Será vetorado agora para o procedimento do. Para final do procedimento ILS Rei. 1094, curve à esquerda para o 0110. Gol 1094, seu limite será a magnética 110 de Simbra. Magnética 1. Fiat Bravo Delta decolado aos 18, controle 120, decimal 8. 1208 vai ser mais direto ao Delta, obrigado, bom dia. 1165. Gol 1165, sim, aguarde e atenção, autorização para atenção 360. Guarda. Controle, bom dia, o direto ao Delta decolou da 28, sai da Aron na sua escuta. Meia 30, quase para puxar o estacionamento. Estamos em processo de mudança de pista. Afirma, estamos operando no momento com a 28 experiência da colagem fora da pista 1-0. 090, sai da Aron. 90, Aron, bravo Deus. 1-0-94, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-6. 2.000, 1-1-6-5, livre de ascensão nível 360. 360, sobe gol 1165. 1630, autorizado por estacionamento junto pro táxi. Estou 1630, estou reforçando, pista em uso 10. Whisky Bravo Whisky, autorizado via Mike Quebec, quando lá, torre 118, decimal 95. Bom, 1165, chame centro, registro 1251, alternando 13395. O Whisky está autorizado o cruzamento. Pode liberar no T3. Chame centro para autorização. Pode ir, voz 1, vou na 094. A nave chamou o controle? Voo 1094 para interceptar o localizador, curva direita para o 070, desça para 2000 e informa estabilizar. 070-2000, ok. São 3985, chame centro Recife, 1251, alternando 13395. São 3859, chame Recife, 1260, 1288. 1630, táxi aprovado via Índia, ponto de espera pronto, torre 118, decimal 95, bom voo. Controle. O número 30 está autorizado em área de placa, pistão 90, vento 180 graus, 07 metros. visual Gol 1094. Gol 1094, completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. 18, confirme essa sequência? Sequência 198, decimal 95. 1895. Oi, boa, Gol 1094 e aliás. Gol 1094, continua a aproximação, o poste tem a transposto baixado travado. Certo. Fato instante, mas travado Gol 1094. Baixar travado? Sim, bom. Livre pouso, pistão 90, vento 200 graus, 1094. Livre pouso, Gol 1094. Trezeiro, decolando 27, ponto 1, 20, 08. 08, bonde. Controle, bom dia, Gol 1630. 1630, bom dia, contato radar, comando 370, sai da PUCA. Para 370 na PUCA, Gol 1630. Pega que sei, babalha separa 2000 pés, ajuste 1096, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Solo 1648, informação em curso Sierra Pia. 1648, autorizado Maceió, nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, perfil da saída Puca, Jamo, Caju, Peruísque 58, transponder 5104, contra de Salvador 120.8. Seu solo 30, direito no 21, decimal 9. Direito no 9, 1094. Gol no 648, cadejamento correto, chame para posicionamento. Gol no 094, 094, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, 094. Trip 5515, pode informar a hora do plano? Gente, aguarde. Ono 630, controle. Prossiga. Após Fuca, foi Romeo Fox 08. Após Fuca, o Romeo Fox 08. Triplo Papa Romeu Lima, prossiga. Você vai prosseguir a qual estúdio para a conquista? Leona 40, Serra Confraria, número 2, cópia. Para conseguir ver o litoral após direto, quando possível, seu estimado de pouso em conquista. Controle, o Papa Romeo Lima estima pouso e conquista aos 1530. Gente, 1530, ponto, graças. FX Rei Papa, estima torre 1895. Voo 1621, informação em curso Sierra número 3, cópia. Reunir a identificação de nada bom, que desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Ou no 630, chame Recife 12685.